Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Portugal avec Maria. Quoi dire de plus? Vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44 ou me parler pour me parler de petits événements autour de chez vous. Tout simplement un petit coucou. Voilà, voilà. Allez, on part en musique avec. Avec, je vais vous dire tout de suite. Sauvage, Pierre. Se eu ficasse por mais tempo, será que havia algo a dizer sem esconder no meu mundo? O rio mais vazio e profundo, mas essas pedras que te vi a calcar foram em vão e hoje ainda são. E cada passo que tu davas sem saber no teu mundo era uma história que ficava por viver no meu. Talvez assim eu conseguisse voar para nunca e nunca mais me visses. Mas essas pedras que te vi a calcar mão, no silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão. Seduziu, teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão. Regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera. Deixar de lembrar. Ai, como posso, meu Deus, como posso. prendeu meu coração. Um corpo tão lindo nunca vi. Logo meu olhar se prendeu. Juro, eu nunca pensei que seu coração iria ser meu. Ai, como posso, meu Deus, como posso? Ai, como posso deixar de lembrar? Ai, como posso, meu Deus, como posso essa mulher deixar de amar? Ai, como posso, meu Deus, como posso só de lembrar dá tanto calor? Ai, como posso, meu Deus, como posso se o que mais quero é o seu amor? Ao sentir seu corpo lado, para sempre me agarrou, eternamente seu apaixonado. Ai, como posso, meu Deus, como posso? Ai, como posso deixar de lembrar? Ai, como posso, meu Deus, como posso essa mulher deixar de amar? Ai, como posso, meu Deus, como posso só lembrar da tanto calor? Ai, como posso, meu Deus, como posso se o que mais quero é o seu amor? Ai, como posso, meu Deus, como posso? Ai, como posso deixar de lembrar? Ai, como posso, meu Deus, como posso essa mulher deixar de amar? Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Hoje acordei e escrevi num papel para não esquecer. Estrela que caiu do céu e nesse instante o mundo iluminei. Larguei sorrisos, espalhei o meu amor. Em cada rosto eu vi felicidade. Toda

o tortinho, o vinho tem bom sabor, mas bebe com juizinho, nem queiras dar distâncias. Se bebes mais um copinho, vais ficar a andar de casa. Thank you. caminhar. Até que olhei ao longe, pensei te avistar. Corri com toda a força para te abraçar. O meu coração não para de chorar. Ai, neste deserto, de noite ao luar. Não, passou de uma miragem. Não, não, passou de uma miragem. Não, não, passou de uma miragem. Não, não, passou de uma bem dentro de mim. Ai, porque esta dor é tão forte assim. Faço o meu caminho sem nada temer. Fico na esperança de um dia te ver. Mesmo que para isso, ai, tenha que morrer. gosta de olho na menina, mexe com meu coração. Toda mulher fica louca quando pega no meu passo. Logo pra aqui, passo logo pra lá. Hoje eu quero ser louco, mas não quero namorar. Solteiro, mal amado, pensando em mulher. Pego aqui, pego ali, escolhendo o que eu quiser. Solteiro, mal amado, pensando em mulher. Pego aqui, pego ali, escolhendo o que eu quiser. Lindo! Haja sempre navegar serena e calma. Neste tempo em todo o mundo, haja sempre amor profundo. É Natal, já toca o fino, já nasceu o Deus menino. Ai, rico tempo de luz, festa de alegria, o teu brilho me seduz, encantai-me noite e dia. Ai, bom tempo de Natal, a festa que alunia, tua neve não faz mal, protegei-me noite e dia, tua neve não faz mal, protegei-me noite e dia. Encantai-me noite e dia. Ai, bom tempo de Natal, a festa de alunia, tua neve não faz mal, protegei-me noite e dia. Ai, rico tempo de luz, festa de alegria, o teu brilho me seduz. Encantai-me noite e dia. Ai, bom tempo de Natal, a festa de alunia, tua neve não faz mal, faz mal, protegei-me noite e dia. Allez, la prochaine c'est pour José du côté de la Suisse. Bonjour à toi et à ta famille. Et puis bon dimanche. Et tita chichi, cha-cha. Jovem tem as mãozinhas pro alto, a festa vai começar. Vamos dançar, titi, vamos dançar, tchá-tchá-tchá. Este é o ritmo da moda que veio para ficar. Tchá-tchá-tchá. Este ritmo é envolvente. Et la prochaine, c'est demandé par José du côté de la Suisse pour lui-même. Razamelred d'Emily. E muito frio. La prochaine est demandée par Fatima dos lados do Porto. É, tradição de Minho, cozinho à portuguesa. Radio Ben FM. 9h midi. Bienvenidos au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Nous sommes un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez m'écouter sur le www.radiopenfm.fr ou sur la page Facebook Radio PenFM en direct. Vous pouvez aussi nous écouter sur le 97.9 et vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces, nous parler du temps, d'événements autour de chez vous, il n'y a pas de souci. On est là, on vous écoute. Normalement, j'attends un invité. Enfin, à ce qu'il dit, après on verra. nous allons continuer donc avec Versus. Achatou. Bom dia a todos. Podem ouvir no www.radiopenfm.fr no 97.9. Também podem ouvir na página Facebook da Rádio Rádio PenFM em direto. Podem também chamar ao 05 55 56 21 44 para as dedicatórias ao um bom dia também dá. Bom, vamos lá, música Versus. É choque. Num coração destroçado que calado ali ficou. É só tu, o grande amor da minha vida, essa única ferida que até hoje não sarou. É só tu, a minha grande paixão, e num dia sem razão a vida nos separou. Sem razão, a vida nos Escuta, eu só te quero dizer. Fecha a porta devagar, pois eu não te quero ver sair. Mas se não quiseres ficar. E será ser por Betty, do côté de la Normandie. As amarras da paixão se rebentam só se tu quiseres. Vou deixar meu coração conhecer o amor de outra mulher. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. E tu por perto vais lembrar de mim em cada boca que tu fores beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Tu és um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Quando alguém for te abraçar e tu vais sentir o seu calor, fecha os olhos para sonhar. Pensa em mim para te chamar de amor. O prazer vai explodir. Te conheço e tu vais gritar no desejo de me ouvir. O meu nome vais querer chamar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. E tu por perto vais lembrar de mim em cada boca que tu fores beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Tu és um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. E tu por perto vais lembrar de mim em cada boca que tu fores beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Tu és um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Se alguém te convidar para uma noite de paixão, meu amor, quero que digas, vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, João Quintino. Se alguém te perguntar se tens um novo amor, podes dizer bem alto, tenho João, sim senhor. E se quiserem saber se comigo és feliz, podes mostrar o dedo e o anel que te ofereci. Se alguém te convidar para uma noite de paixão, meu amor, quero que digas, vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, quero que digas, vou sair com o João Quintino. Podes dizer bem alto que sou o teu namorado. E se quiserem saber se comigo és feliz, podes mostrar o dedo e o anel que te ofereci. Se alguém te convidar para uma noite de paixão, meu amor, quero que digas, vou sair com o João. Se alguém te convidar para uma noite de carinho, meu amor, quero que digas, vou sair com o João Quintino. We'll be right back.

e não me esqueces. A ti, quem te esqueceu? A ti nas fostes à procura. Tu contigo para ir não te deu. De Betty pour moi-même, pour Mario et pour les auditeurs, ainsi que pour son chéri Miss Palachoc, et avec toutes nos félicitations donc pour ses fiançailles. Sonho de mulher, mas não dá confiança, é osso duro de roer. Quando passa na rua, ninguém fica indiferente. A mulherada grita e vem a moça de pochete. É toda boa zona, melhor que foi encostado no meu. Sinto-me nas nuvens e a pairar no céu. Se o meu rosto sente tua mão deslizando, meu peito bate quase sufocando. namorado tem um melão bem gostoso. Na empregada o melão é saboroso. Não falta nada, eu nunca vi nada igual. Eu como a fruta mais doce de Portugal. Eu vou comer a fruta da minha namorada. Eu como a fruta dela e também da empregada. É doce e saborosa, eu adoro melão. Eu como o melão das duas e nunca há confusão. Eu vou comer a fruta da minha namorada. Eu como a fruta dela e também da empregada. Bonita, Allez, celle-là c'est pour Fernando, parce qu'il aime bien aussi. Verão e amor, cerveja no congelador. Faz-me sentir de nascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir. O desejo não vou reprimir. Quero viver. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia a curtir, esperando a luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. Uma vez mais e repetir. O corpo está a evoluir e já não dá para reprimir. Chega para cá, juntos vamos sentir. E a primeira volta já passou. Está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador. Que vem fazer amor. E vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. Olho para ti, estás encostado. Anda para aqui recomeçar. Já te pedi para refrescar. Porque perdi, sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor, e vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. Para. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et voilà, voilà, mon invité est arrivé, donc il va se présenter, enfin il va dire un petit coucou parce que vous le connaissez bien sûr. Allez, celui qui devine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Open FM, votre radio 95.9. Pardon, 97.9, excusez-moi. Ouais, ouais, non mais et ça fait longtemps que j'étais pas passé par ici et du coup j'ai des trous de mémoire. Voilà. Ouais, c'est pas bien grave, mais bon, ouais. Si tu donnes une autre antenne, ils nous trouveront pas, hein. Non mais c'est clair, voilà. Donc, de 97.9. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable matinée. Moi, je suis content de vous retrouver. Et puis, voilà. Pour un petit coucou, tu pourrais leur souhaiter une bonne année aussi à tous. Hein. Ah, mais tu as raison, Maria. Oh. C'est vrai. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très, très bonne année et une bonne santé. Voilà, voilà. Ah, c'est bien. Et oui, parce c'est bien. Parce que moi, j'ai déjà souhaité il y a 2 semaines. Hein. Ah oui. Mais oui, toi, tu viens plus, donc. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc voilà. Oui, mais ça reviendra. Hein. Oui, oui, oui, mais c'est ce que je disais. Ça me manque aussi, hein, faut pas se leurrer. Ah, hein. C'est clair. Ben, voilà. Mais bon, moi je suis parti, je suis pas parti fâché, loin de là. C'est ça. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, hein. On n'est pas... Non mais c'est vrai que des fois on a des choses à faire et c'est pas évident quoi. C'est un peu compliqué, donc voilà. Attends, bonjour à Isora. Isora, bonjour. Bonjour à Carlos. Oui, Carlos aussi. Oui. Voilà. Et ça faisait un moment que je les avais pas vus sur le chat. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, Maria, qu'est-ce qu'on fait? On repart en musique? Eh bien, je crois qu'on va repartir avec Banda Fusiforme, Casa Te Comigo. Mais bon, c'est pas une déclaration, hein, ne crois pas. Hein. Je sais que t'as une femme, hein. Et je l'aime bien d'ailleurs, donc non, merci. Chaque chose a sa place. Ok, merci Maria. On part en musique tout de suite. Allez, à plus tard. Ciao. De casar contigo, eu quero ser mais do que teu amigo. Casar-me contigo está no pensamento. Casa-te comigo sem nenhum lamento. Te amo, te quero, te amo cada vez mais, cada vez mais. Eu já me cansei. De do lindo rachar. Venha lá mais um copinho, uma pinga de vinho, eu fico bem. Se o senhor é desconfiado, eu pago adiantado lá para o mês que vem. Ando de tasca em tasca, sempre a beber, não nego não. Ando para frente e para trás, mas estou contente, sou um borrachão. De beber, de beber, de beber, não posso deixar. Eu fico contente por me emborrachar. De beber, de beber, e às vezes fazer de beber, eu não posso deixar. Se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Senhor, quero mais um copo, porque este vinho é pinga a valer. Bebo mais um, dois ou três, tudo o que vier, não fico a beber. Sou filho da cepa torta e bem criado nas verdes matas, que põe os homens contentes e as mulheres andarem de gatas. De beber, de beber, de beber não posso deixar. Se o vinho alegra a gente, eu fico contente de me emborrachar. De beber, de beber, de beber não posso deixar. Se o vinho alegra a gente, eu fico contente de me emborrachar. De beber não posso deixar. Se o vinho é de gragem, eu fico contente por me emborrachar. De beber, de beber, de beber não posso deixar. Se o vinho é de gragem, eu fico contente de me emborrachar. Radio Open FM, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Allez, allez, Mario a une petite annonce à vous faire. Voilà, impeccable. Oui. Alors, juste après, on va pouvoir retrouver une chanson de Christophe Malheiro. Et je tiens à vous signaler que aujourd'hui, heure française, à 16h, Christophe vous dévoile son nouveau clip en direct sur sa page. Vous allez sur la page Christophe Malheiro, puis là, vous le verrez. Diffuser donc son tout dernier clip, sa toute dernière chanson. À 16h, dimanche après-midi, aujourd'hui, voilà. Ben oui, hein, ah oui, on est dimanche. Oui, c'est grâce à Isora que je viens de me rappeler le truc, là. Merci Isora. C'est bien. Voilà. Et bon courage à Christophe. Voilà. Ben, il ne faut pas oublier de nous les envoyer aussi. Envoyer les passer, les chansons. Ah oui. Oui, oui. Oui, Isora, tu m'envoies les chansons de Christophe, comme ça on les diffuse à la radio, hein, il n'y a pas de souci. Mmh. Voilà. Alors, allez. Moi, j'ai choisi donc de lui. Oui, je choisis. Ben Garota. J'adore celle-là. C'est dans son premier album. Son premier album. Et que j'ai trouvé formidable, d'ailleurs. Et le deuxième aussi, forcément. Et le troisième aussi. Mais c'est une chanson qui, je sais pas pourquoi, elle est très dansante, ouais, elle a la pêche, elle donne la pêche celle-là. Allez, on écoute. Allez, c'est parti, on écoute. Van Garot, Christophe Maiaelo. Que vai deixar-te morrer de amor. E Maria. Sou transmontana. On met une petite chanson là de monsieur Christophe Maleilo. Je vous rappelle qu'aujourd'hui à 16h, heure de française, il nous dévoilera son nouveau tube et son nouveau clip. Hein, voilà, vous allez sur sa page Facebook, Christophe Maleilo, et tout est dessus. Voilà, n'hésitez pas. Nous allons écouter donc un autre titre de Christophe qui s'appelle Dans Auto Proar. Merci Maria. Allez, Christophe Maleilo. Dança ao teu provar e canta esta canção. Ei. Entra a pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez, pois toda a gente gosta de um baile português. Saltar. Ai, vem pra aqui, para a nossa roda. não. Porque dançar só faz bem ao coração. Dá um salto pro ar e canta esta canção. Vem pra pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez. Pois toda a gente gosta de um baile português. Boa festa para dançar. É noite de lumaria. Vamos festejar. Sei o que é dançar. Já faz algum tempo que não te posso sonho, junto do ninho. Fiatas e companhia. O dinheiro não é tudo. Bota o ninho, bota o ninho. Tu não sejas cabeçudo. Mas te vale ganhar pouco. O dinheiro não é tudo. O toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. L'invité va nous quitter, il a dit que c'est l'heure de se remettre en route, donc voilà, tu veux dire quelque chose? J'irai juste me faire un café. Ah, ben il me dit je m'en vais, je reprends la route, et en fait il boit un café. Remarque, moi je ne chasse pas, hein, il peut rester, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, vous êtes bien sur le www.radiopenfm.fr, sur le 97.9. Vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces. Il n'y a pas de souci, je suis là, je les passe, il n'y a pas de problème. Quoi dire de plus? Est-ce qu'il y a un événement quelque part? L'événement aujourd'hui, c'est moi. Tu connais pas? Tu sais pas, c'est un événement? Non. Oh, alors là, il vient me voir, mais il n'amène rien de nouveau à dire. Bah, je mets du pain au chocolat. Ah ben oui, ça je suis contente et je te remercie. Ah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un pour passer un petit moment quand même. Ben oui, ça fait du bien de temps en temps. C'est quand même plus agréable de passer une émission à deux que tout seul. Ah oui, en fait. Ben oui, mais on a beau demander aux gens s'ils veulent pas venir, mais personne ne veut. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Ben c'est un dimanche matin, il faut se lever, tu t'es levé toute la semaine. Donc oui. Je comprends. Bon allez, on repart en musique. Zazito, écoute-moi Linda. Zazito, na Radio PNFM 97.9. Pode até se queimar, mas eu não tenho medo, é tanto desejo. desejo é tão bom amar. Faz de mim o que quiser. Que loucura de mulher. razão no que disser, mas devia ter vergonha ao pôr um homem a fazer o que ela quer. Quando chego a casa já sei o que vai fazer, vai ver as horas que são. Se eu venho cedo eu devia chegar tarde, se respondo arranja logo confusão. Essa mulher dá-me cabo de juízo, dá-me cabo de juízo com as perguntas que faz. Onde é que vou? O que é que eu vou fazer? Se venho a casa comer, nem à noite tenho paz. Essa mulher dá-me cabo de juízo, dá-me cabo de juízo, eu não sei o que ela quer. Quando ela fala só me apetece gritar, já estou farto de aturar maluquices de mulher. Que cantan en él. feita para a parte final. Os dois debaixo da chuva e eu a sussurrar. Sim, tu és muito mais que uma cara bonita. Se trouxeste só um pouco de magia, fizeste o meu dia. Em qualquer lugar, eu vou de cá pra lá. festa em qualquer lugar. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, hoje vão ser os primeiros a sair daqui casados. Festa para solteiros. Eu vim aqui para animar a vossa festa, por isso eu canto. Fingir que a gente não se ama mais. imaginar-te no outro colo. Não quero imaginar-te no outro colo. Para que fingir que a gente não se ama mais? Para que fingir que a gente não se quer mais? Se a gente sabe que esse amor é imortal, para que fingir que a gente não se ama mais? Para que fingir que a gente não se ama mais? Para que fingir que a gente não se quer mais? Se a gente sabe que esse amor é aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Allez, allez, il reste plus que 10 minutes pour vous faire plaisir et profiter sur les voix du Portugal, nos artistes. Voilà, après c'est une toute dernière que j'ai reçue hier, c'est Chana Carvalho, O Que de Cache de Mim. Voilà, voilà, voilà, c'est parti. Só quero beijar. Ela provoca com a sua roupa. Esta danada só quer seduzir. Ando perdido com aquele sorriso. Quando ela chega, só penso em curtir. Ela é um fofo furacão, uma doçura de mulher. Ela é um fofo furacão, e é pior do que um vulcão numa noite de prazer. Ela é um fofo furacão, uma delícia, uma fofura. Ela é um fofo furacão, e é pior do que um vulcão numa noite de loucura. Portugaise. Au plaisir d'être ici. Tous les dimanche, retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9, dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Allez, une petite dernière. Baila comigo, amor. O calor do teu corpo que me deixa assim. Te quero, amor, sempre junto a mim. És minha paixão, dá-me um beijo. Eu também te quero e não lo negaré. Tu corpo é meu corpo, és o que soñé. Eres dueño de mi corazón. Baila comigo. Et voilà, voilà, il est midi 2, donc j'ai un petit peu dépassé. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain, 9h midi, les Voix du Portugal sur Radio Open FM. Bon appétit Florent et à bientôt, à la semaine prochaine. Passez tous une bonne semaine et à dimanche prochain. Bisous, bisous.